Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Com o uso sem supervisão da internet pelos jovens, a rede é um dos ambientes mais propensos à exploração e abuso sexual infantil. É por isso que devemos ficar atentos ao público infanto-juvenil no ambiente cibernético. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre o combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet, vamos conversar com a assistente social, educadora social, especialista em gênero, desenvolvimento e políticas públicas, ativista de direitos humanos de mulheres, crianças e adolescentes, integrante da coordenação colegiada da rede representando o coletivo Mulher Vida, Rosana França. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada. E convidamos para essa conversa o pedagogo, comunicador popular, especialista em gestão educacional, coordenação da rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, coordenador do grupo Adolescer, instituição que atua com crianças e adolescentes na cidade do Recife, André Fidelis. Seja bem-vindo, André. Bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite. Vamos embora começar. Bom, para a gente começar, vou direcionar a pergunta à Rosana e logo depois André também vai respondendo a mesma pergunta. Por que o dia 18 de maio é marcado como o dia de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes? Infelizmente, na década de 70, uma criança chamada Araceli, ela foi brutalmente violentada sexualmente e morta, e teve o seu corpo esquartejado e espalhado por toda a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Então, em função desse crime bárbaro que aconteceu através de uma orgia de vários homens, inclusive pessoas que tinham uma relação familiar ligada a autoridades daquela cidade, cometeram esse crime e esse crime nunca houve punição. Em função disso, a sociedade brasileira, ela se mobiliza todo ano e marcou essa data, que foi a data da morte de Araceli, como sendo um dia para que a gente possa mobilizar a sociedade, denunciar as várias formas de crimes sexuais e poder dizer para as pessoas que, infelizmente, crimes tão bárbaros quanto esse que aconteceu com Araceli continuam acontecendo até os dias atuais. Então, é por isso que o Brasil inteiro se reúne durante o mês de maio e marca o dia 18 de maio como sendo um dia de luta, de reflexão, de provocação, sobretudo de cobrar as autoridades desse país que se façam políticas de proteção à criança e adolescente sobre os crimes sexuais, que é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a pior forma de violação dos direitos humanos. André, gostaria de acrescentar algo? O Brasil, né, infelizmente, ele está no top 10 aí dos países que, do ranking dos países que menos tem punição com relação a crimes, sobretudo os hediondos. E também há crimes que não há nem investigação e tal, cai aí no limbo do esquecimento. E o que aconteceu com a Araceli detalha muito um fato histórico aí problemático de tantos outros que o Brasil sofre ao longo de sua existência, assim, sabe? Eu acho que é importante falar também que a bandeira do enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, ela teve como estopim, né, inicial, essa questão da Araceli, mas ela é abraçada basicamente com muita força pelos movimentos sociais, né, que carregam aí essa luta e pautam constantemente para que esse e tantos outros crimes que acontecem no Brasil, como eu falei, está um dos tops aí do Brasil do ranking dos crimes sem punição, não fique no esquecimento, porque as questões relacionadas a crime, a violência sexual, a exploração sexual, elas ocorrem todos os dias, né? E se não fosse a pressão popular, a organização de pessoas, de instituições, provavelmente a continuidade disso poderia ser, e o agravamento disso poderia ser maior. André, aproveitando a deixa, qual a importância dessa data para a proteção das crianças e adolescentes de abusos sexuais? É importante frisar que quando a gente fala em abuso e exploração sexual, a gente talvez não se remeta exclusivamente a uma data, que é o 18 de maio, porque esses crimes ocorrem constantemente ao longo do ano, né? Todo tempo, agora mesmo está acontecendo um. Mas eu acho que a data, ela é um momento simbólico, né? Quando você reúne a potência desse debate em um dia específico, um mês específico, e você potencializa esse debate para a sociedade. Então, a data é necessária pelo simbolismo que ela faz no processo político de articulação, mobilização de pessoas e em torno do debate contra a violência, exploração sexual, contra abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Mas é importante dizer que a luta, as intervenções que devem ser feitas, elas devem percorrer, obviamente, ao longo do ano. Então, por isso que eu retrato aqui que a data ela tem mais esse papel político, né, da organização, de você pautar com mais força, tem mais energia, aglutinação de instituições, grupos e pessoas que estão falando um determinado tema ao mesmo tempo. Rosana, queria acrescentar alguma coisa? É isso que André falou, né? A gente tem essa necessidade de não só retratar a pauta durante o mês de maio, mas a gente sabe que quando há, de fato, uma data que marca, a gente chega nas pessoas com mais facilidade pela demarcação mesmo desse lugar, de ser um lugar que, infelizmente, para algumas organizações, sobretudo organizações que não são dessa militância da área da infância, só desenvolve ações nesse período. Então, a gente acaba aqui também aproveitando essa abertura que há durante esse mês para chegar nas crianças, nos adolescentes e dizer desse espaço de que eles precisam pensar em sua autoproteção. Porque, às vezes, para algumas crianças e adolescentes, o crime sexual nem é visto como um crime, a depender da forma como ele se apresenta. Então, a gente vai estar trazendo uma série de reflexões do ponto de vista da autoproteção, né, sobretudo contra os crimes sexuais na internet, que é o tema que a gente está tratando esse ano, a forma como ele chega, a abordagem que é feita através desses aliciadores, desses agressores sexuais, e que nem parece que essa criança ou esse adolescente está sendo vítima, mas que a gente sabe que o formato, a proposta, o que se obtém em torno de tudo isso é um crime sexual previsto já perante a lei, sobretudo pelas causas psicossociais que ele vai trazer para a vida dessa criança, desse adolescente. Rosana, aproveitando que o tema desse ano é sobre essa questão da internet, de que forma o público infanto-juvenil está vulnerável a possíveis abusos na internet? Olha, a gente sabe que as pesquisas já vêm apontando que crianças hoje já vêm acessando as redes sociais a partir dos 5 anos de idade, dos 6 anos de idade, né? E que acessando sem o monitoramento do responsável. Então, se essa vulnerabilidade ela se dá com um adolescente de 12, 13, 14, 15, 16 anos, avalie quando isso acontece com crianças de 6 anos, de 7 anos, de 5 anos. Então, a partir dos jogos na internet, dos perfis que são criados nas diferentes redes sociais, de posts de vídeos e de fotos, essas crianças elas acabam sendo acessadas por esses agressores sexuais e que de uma maneira muito sutil, né? Existe um termo não brasileiro chamado grooming, que é a criação de perfis falsos, de perfis fakes, por pessoas que são maiores de idade para se conectarem com pessoas menores de idade. Então, ela faz esse perfil, um perfil simétrico, né? Então, tipo, se ela quer acessar uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 10 anos, obviamente ela vai criar um perfil que se assimile ao perfil daquela criança, para que ela possa conversar. Daí ela vai trazer conteúdos que ela sabe que é um conteúdo do cotidiano daquela criança, como, por exemplo, jogos, e vai começar a criar essa relação, e a partir dessa relação, cria-se uma suposta intimidade e afinidade com essa criança. E aí, obviamente, sem a supervisão dos pais, essa conversa ela vai se prolongar. Daqui a pouco, essa pessoa ela pode, do nada, estar abrindo uma câmera e fazendo uma chamada de vídeo e fazendo gestos obscenos para essa criança. Ela pode pedir imagens a essa criança. Ela pode, inclusive, marcar encontro com essa criança. E aí são formas que têm chegado os crimes sexuais na internet. Bem como também hoje, né, o que a gente está trazendo muito forte nessa campanha, que é esse desejo de crianças e, sobretudo, adolescentes de se tornarem famosos e famosas nas redes sociais. Então, todo mundo está nessa corrida atrás do like, atrás dos seguidores, atrás da fama, atrás de se tornar influencer, de conseguir uma publi, de, enfim. Então, às vezes, não há um filtro para as ofertas que são dadas para essas crianças e adolescentes, ou também não há um entendimento de que essas pessoas, na verdade, não estão ali para, de fato, ajudar você a realizar o seu sonho. Porque não é proibido que crianças e adolescentes sonhem, não é proibido que ninguém sonhe. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é o que as pessoas têm feito com o sonho das outras pessoas. O que as pessoas têm transformado esses sonhos em pesadelos. Então, essa chegada nas redes sociais, esses oferecimentos de fama, essa ideia de que eu posso transformar você numa pessoa famosa, eu posso transformar você numa influencer, mas eu preciso que você faça algumas coisas. Aí é essas algumas coisas que os crimes sexuais começam a aparecer. Essas pessoas começam a pedir vídeo, essas pessoas começam a pedir foto, essas pessoas começam a marcar, por exemplo, possibilidades de encontro para fazer publi. Então, uma série de outras coisas começam a se desenvolver a partir dessa chegada, dessa conversa e da realização desses sonhos. André, gostaria de complementar? Que a bola da vez, né, hoje sempre, há um tempo já, mas com o advento, com a força da internet, é a comunicação, né? Então, você tem aí, quem não é visto não é lembrado, que a comunicação é a alma do negócio. Então, tudo parte dessa lenda que a comunicação ela tem bastante força e tem mesmo. E a internet ela abriu um espaço vasto aí para as pessoas se exibirem, ecoarem suas vozes também, mostrarem seus potenciais de diversas maneiras, mas também, por outro lado, a internet ela favorece muitas fragilidades. A gente no Brasil tem a lei do Marco Civil da Internet, que é a 12.965, se não me falha a memória, é a lei 12.965, e aí o Marco Civil da Internet, ele tange, assim, dentro de todos os artigos da lei, sobre três pontos essenciais, que é a liberdade de expressão, a neutralidade da rede e a privacidade. E aí é que está o problema nesses três pontos, na minha opinião, né? Você veja bem, o Marco Civil ele é de 2014. Então, primeira coisa, a gente tem 10 anos aí do Marco Civil. Acho que ele é abril de 2014. A gente tem 10 anos do Marco Civil. Isso significa dizer que, em termos de tecnologia, é muito tempo. Porque hoje as coisas mudam rapidamente. Os celulares, para ter ideia, que existiam há 10 anos atrás, eles estão obsoletos, nem existem mais. Então, quando você pensa que a regulação da internet ela deixa livre a liberdade de expressão como um eixo central, a neutralidade da rede, e essa neutralidade da rede significa, para você ter ideia, assim, se a gente identifica um crime sexual que é propagado o tempo todo no Instagram, por exemplo, esse conteúdo ele só vai ser responsabilidade da pessoa que publica. Ela não vai ser a responsabilidade da Big Tech, ele não vai ser a responsabilidade do Instagram, não vai ser a responsabilidade do Twitter. Eles se isentam do crime, atribuindo só a pessoa que divulgou. E tem outra questão. Como o terceiro ponto do Marco Civil, ele tange sobre a privacidade, para você descobrir a pessoa que está fazendo essa divulgação desse conteúdo, que vai diretamente com relação a abuso e exploração sexual. Por exemplo, abuso sexual, por exemplo. Você tem que estar com um processo judicial. E por muitas vezes há barreiras na própria justiça, no próprio Congresso e das próprias empresas que não dão a informação correta para que você chegue nessa pessoa que está aliciando, que está se conectando com várias crianças, se conectando com vários adolescentes. Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente vai falar também sobre crimes sexuais na internet, é a gente pautar a questão da regulação da internet no Brasil. Porque isso, se você olhar o Marco Civil obsoleto de 10 anos, se você pensar nesses três eixos que o Marco Civil apresenta, se você olhar a imensidão de uma coisa que eu estava vendo esses dias é que o Instagram estava me entregando nos rios o tempo todo danças sexualizadas de criança. E aí eu começava a denunciar, assim. Aí, tipo, duas semanas, três semanas depois, O Instagram respondia para mim dizendo que não houve infração, não há, assim, ferindo totalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, aquelas publicações. E outra coisa que eu posso falar mais um pouquinho à frente, como é que esse algoritmo ele se movimenta para que esse tipo de conteúdo ele seja propagado? Porque gera curtida, gera visualização, gera interação da pessoa que está vendo com o conteúdo. Então tem muita coisa que a gente precisa discutir e aproveitar essa campanha também como instrumento de fala para dizer que é necessária a regulação da internet, até mesmo ou principalmente para evitar crimes de violência sexual contra criança e adolescente. Com certeza, se faz fundamental estudar isso. André, aproveitando, quais são as consequências para os jovens que sofrem do abuso sexual, sobretudo assim nesse âmbito da internet? Então, primeiro dizer também que eu estava lendo esses dias que já tem estudos e já tem pessoas sendo acusadas, né? Porque, assim, há uma discussão jurídica, por exemplo, no caso de até você associar crimes de estupro virtual, porque há a possibilidade também de vincular crimes virtuais cometidos contra a dignidade, principalmente das pessoas vulneráveis, né, crianças, a igualar eles a casos de estupro. Porque toda essa movimentação que você faz na internet, você mexe principalmente com a saúde da cabeça das pessoas, né? A saúde mental fica muito fragilizada. Então, a gente tem recebido casos em inúmeras situações, por exemplo, de como a relação de um abusador é frequente ou até mesmo pontual com a criança, como fragiliza mentalmente elas no seu dia a dia, nos estudos, na relação com a família, na relação interpessoal com as pessoas, até no andar na comunidade. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele já tem, por exemplo, qualificado de que vulnerável a ser forçado à prática de ato libidinoso ou qualquer prática sexual que satisfaça a lascívia de terceiros, né, ou, no caso do abusador, ofende a dignidade da pessoa humana. Então, eles já estão enquadrando alguns casos de abuso sexual como estupro virtual. Eu acho que isso é importante, porque você cria também uma inibição, ou pelo menos tenta criar a inibição daquela pessoa que comete esse tipo de crime. E também você impõe algumas regras de que a internet não é uma terra sem lei. Apesar de muitas vezes ser uma terra sem lei, ela não é uma terra sem lei. Assim, não deveria ser uma terra sem lei. Então, eu acho que o problema está aí. Porque se a gente enrijecer algumas leis, se a gente cobrar posicionamento das big techs, se a gente fazer campanha de material informativo, se a gente também empoderar até juízes, promotores, no sentido de entender que algumas coisas que acontecem na internet não são normais e podem prejudicar a vida da criança e adolescente, eu acho que é um ponto que a gente precisa sempre fomentar e instrumentalizar e continuar batendo nessa tecla, né? Com certeza. Rosana? Olha, a gente tem discutido bastante, né, sobretudo com as escolas e os espaços, né, que estão atendendo na ponta crianças e adolescentes vítimas de violência sexual de um modo geral. E os crimes sexuais que acontecem na internet não é diferente. Como o André falou, né, a gente teve um ganho, acho que foi o ano passado, uma pessoa foi condenada pelo estupro virtual, né? Então, houve, de fato, essa leitura de uma pessoa do judiciário, que, de fato, porque não, ela não inventou nada, porque pela lei, de fato, já poderia estar acontecendo essas condenações há muito tempo, né? Então, se você percebe a descrição do que é a violência e do que é o crime sexual, há possibilidades reais de muito mais que uma pessoa ser condenada nesse país pelo crime sexual na internet. Mas o que a gente traz como sendo, de fato, consequência disso é que muitas crianças e adolescentes, elas retratam que após serem invadidas, ter a sua sexualidade invadida através das redes sociais, seja com a exposição de nudes, ou até mesmo com a recepção de conteúdos que ela não esperava, vai trazer, como o André falou, consequências psíquicas, né? Então, há crianças e adolescentes que vão entrar em processos de isolamento, de automutilação, que vai ficar com medos constantes, que vai ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, hipervigilância, porque vai achar que a qualquer momento vai poder encontrar aquele agressor, não só no campo virtual, mas também no campo físico. Então, a vida daquela criança e daquele adolescente, ela passa a ter uma série de consequências. E aí a gente vai trazer a família relatando essas consequências, um ambiente escolar que hoje uma boa parte das escolas estão em período integral, então logo as crianças e adolescentes têm passado um tempo maior na escola, e aí os professores têm relatado com muita força, né, mudanças de comportamento no cotidiano dessas crianças que, infelizmente, ou desses adolescentes, foram atravessados por um crime sexual, seja ele de uma forma presencial ou também virtual. Rosana, aproveitando também, gostaria de saber como é que o Estatuto da Criança e do Adolescente atuam nesses casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Primeiro que o Estatuto ele vai dizer que é responsabilidade de todo mundo a proteção de criança e adolescente. Né? O artigo 1º responsabiliza todo mundo. Mas, infelizmente, as violências sexuais, primeiro se responsabiliza a família. Quando se responsabiliza a família, quem é a família? É a mulher, é a mãe, né? Então, nessas violações, a gente vai ter muito forte a violência de gênero sendo trazida, tanto no número de vítimas, sendo a maioria delas meninas e meninas negras e periféricas, e depois sendo suas famílias responsabilizadas de cara às suas mães. O Estatuto ele vai dizer que é responsabilidade de todo mundo, sobretudo do Estado. Ele vai dizer que nenhuma criança, nenhum adolescente deve ser colocado em situação de constrangimento, deve ser vítima de nenhum tipo de violência. E ele também vai dizer que é responsabilidade do poder público garantir o direito à saúde, à educação, à dignidade, ao lazer. Ou seja, o Estatuto ele vai trazer essa responsabilidade para todo mundo, ele vai trazer a necessidade de que seja executada políticas públicas de proteção à criança ou adolescente de um modo geral, para que a gente nem precise enfrentar, mas que a gente já possa desenvolver a prevenção para que a criança ou adolescente não chegue a enfrentar a violência sexual. Porque o enfrentamento, ele já é um atestado da ineficiência da sociedade e do Estado, porque vai de cara trazer a conotação de que a gente falhou, a gente pecou, do ponto de vista cristão, na proteção da criança e adolescente. Infelizmente, essa semana, a gente viu aí vídeos bizarros de líderes religiosos responsabilizando a criança, né, pelo o abuso sexual, um outro fazendo apologia ao incesto, né, que é um crime praticado por parente com criança e adolescente. E, infelizmente, tudo isso ele está totalmente de encontro ao que está previsto no Estatuto, que é a proteção integral, que são os direitos prioritários, a dignidade da criança e adolescente, e essa prioridade absoluta. Por que é a prioridade absoluta? Porque é um ser que está em desenvolvimento, porque é um ser que necessita, nesse momento do seu processo de construção e de desenvolvimento, de apoio, de orientação, de atenção. Então, em hipótese alguma, nós podemos responsabilizar a criança ou o adolescente pelo crime sexual. André, gostaria de acrescentar algo? Eu gostaria, sim. No final da década de 90, no final da década de 90, principalmente no início dos anos 2000, teve uma força muito grande do movimento social, de grupos de jornalistas também, para pautar algumas coisas com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente nos programas policialescos que o tempo todo infringiam o ECA. Mostrando o rosto de criança, falando o nome, aí depois teve uma pressão, eles começaram só a falar as iniciais da criança e mostrar a voz embargada, aí depois, mais pressão, não mostraram nem as iniciais, a mudar alguns termos de crime para ato infracional, de deixar de falar de menor e falar criança adolescente. E aí começou uma pressão muito grande do movimento social, do movimento de mulheres também, né, nesse meio, da criança adolescente, de jornalistas, e a gente conseguiu uma força com relação a isso. Agora, quando se fala internet hoje em dia, acho que uma movimentação como essa, ela deve voltar a ser feita, sabe? Deve voltar a se organizar tal qual foi no passado, adaptado a essa nova tecnologia que hoje é muito forte. Para você ter uma ideia, por exemplo, assim, eu vou continuar no Instagram, no TikTok. Assim, a quantidade de... Até eu tenho aqui de imagens que viralizam com os corpos das crianças e adolescentes de grandes perfis. Perfis que tem mais de 1 milhão, 2 milhões, alguns até de 16 milhões que propagam o tempo todo. Isso aí. Outra coisa é a força dos digital influencers em cima desses corpos, dessas crianças e adolescentes. Um conteúdo também sexualizado, propagando o tempo todo. E não há, assim, eu desafio as pessoas me mostrarem, assim, que tipo de intervenção que está sendo feito das autoridades para barrar isso? Porque você tem a ideia que é o seguinte, né? Hoje em dia, como você trabalhou muito com popularidade e força também da internet, como essas pessoas elas têm um grau de influência muito grande, tanto é que são chamadas de digital influencer, um grau de influência muito grande nas redes sociais, elas têm a capacidade de fazer intervenções diretas no pensamento de outras pessoas. Não que as outras pessoas não sejam capazes de pensar sozinhas sobre alguma coisa, mas como um roteiro de alienação ela é muito forte, muito intenso, sobretudo no que você fala da liberdade de expressão, a gente precisa ter essa liberdade de expressão para a gente falar o que quer, o que sente e tal, não sei o quê. Como há uma discussão muito fragilizada em torno disso, é por aí que essa vertente de alienação entra e ela é tão forte que não deixa ser atacada por ninguém. Assim, você faz o que quer o tempo todo, toda hora, e ninguém mexe. Isso aí, eu poderia postar vários links aqui. Tem até, inclusive, casas aí que passam histórias o tempo todo, programação o tempo todo, que fica um monte de adolescente dentro dessas casas, gente. Assim, não é possível que não há Ministério Público, não há Conselho Tutelar que não faça qualquer tipo de intervenção para entender o que danado é isso, assim, como é que funciona essa questão, sabe? E quando a gente fala disso, a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente fala de uma lei importantíssima que foi criada no Brasil para defender e proteger tanto quem precisa, quem verdadeiramente precisa muito disso, né? Porque a criança e o adolescente, eles são passíveis de muita coisa o tempo todo. Nós todos, né? Mas sobretudo que esse adolescente é passível o tempo todo de muitas coisas na sociedade. Se essa lei, imagina se essa lei não existisse, assim, o quão desastrosa seria nossas vidas, a vida de muitas pessoas. Então, se eu não me basear socialmente em uma lei que exista, que protege criança e adolescente, se eu escantear isso, se eu tirar isso da minha vida, assim, o que vai ser, assim? Se eu disser assim, ó, esse conteúdo aqui, gente, não pode ser propagado, porque esse conteúdo, ele fere o ECA. Não pode. E acabou, não pode, assim. Eu não posso remeter opiniões face um fato que está acontecendo, né? É impossível isso. Então, se eu não regular tudo o que acontece nas redes sociais, minha reflexão não partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabendo eu que o Estatuto é que rege isso, eu fico pensando assim, que tipo de sociedade a gente está criando, sabe? E isso me dá medo, isso me causa angústia, e eu fico até receoso onde é que a gente vai parar, sabe, nessa situação. Com certeza, André. Olha, aproveitando, o que os pais ou responsáveis pelos jovens devem fazer ao descobrirem que a criança sofreu algum tipo de abuso sexual na internet? A quem eles podem recorrer? Olha, eu acho que eu sou pai, né, e a primeira coisa é que eu acho que as redes sociais dos filhos, elas devem ser monitoradas o tempo todo, assim. Mas eu acho que o monitoramento, ele deve partir de um diálogo, sabe? De uma conversa, assim, eu não vou pegar o celular do meu filho e dizer assim, me dê isso aqui agora que eu vou ver, então eu posso até fazer isso enquanto pai, mas eu acho que ela deve ser mediada principalmente a partir do diálogo, assim. É importante mostrar os perigos que há, conversando com nossos filhos, abordando fatos reais que aconteceram, trazendo informações que são importantes que eles internalizem o quão é necessário a gente fazer esse monitoramento das redes sociais do filho, obviamente que a partir do diálogo, né? Porque eu acho que tudo é possível a partir da conscientização, desde que você entenda o que está acontecendo, traga informações reais, mantenha essa relação de parceria, de força com seus filhos, e porque também a responsabilização de pais nesse o estatuto, inclusive, diz isso, né? De pais e mães, com relação a isso, né? Se você entrar no esquecimento, deixar para lá, achar que tudo é normal, ou às vezes até incentivar essa situação, você pode ter situações graves, mas acho que tudo parte da questão da relação que você é constituída, da conversa, da possibilidade de diálogos, de firmar limites também, né? Rosana, gostaria de complementar? Ah, eu acho que é isso que André traz, né? E assim, uma coisa que André falou anteriormente, que é sobre os crimes que vêm acontecendo a partir das plataformas, e que a gente tem aí reality shows cheios de criança e adolescente, mas, inclusive, a gente, em um dado momento, tentou fazer uma denúncia de um caso aqui de Pernambuco, de uma das adolescentes pernambucanas, que agora se tornou influência, e estava aí em um desses reality shows. E aí, o que é que o Ministério Público disse para a gente? mas ela está com a mãe. Porque o que, que acontece? Acompanhada dos pais, essas crianças, esses adolescentes, elas podem estar nesses espaços. E aí a gente foi por outro meio, que foi denunciar os conteúdos que estavam sendo produzidos de sexualização do corpo daquelas meninas, né? Não só de uma, mas de várias outras que estavam acontecendo lá. E aí a plataforma não ajuda a derrubar esses conteúdos. E aí, quando a gente começa a falar dessa regulação do marco, só para depois eu chego lá na outra pergunta, a gente precisa entender que a gente está lidando com um sistema capitalista. E o sistema capitalista, ele é cruel, ele é perverso. Então, para a plataforma, é lucrativo manter, porque à medida que mantém aqueles conteúdos, ela tem acesso, ela tem mais pessoas investindo naquela plataforma. Então, há lucros. O lucro para a vítima, no caso a criança e o adolescente que está ali sendo exposto, é irrisório perante o que a plataforma lucra com tudo isso, né? Então, quando a gente chega nos pais, a gente vai ter duas questões, né? Vai ser aquela família que, de fato, não supervisiona as redes sociais das crianças, logo, as crianças e adolescentes postam e acessam conteúdos diversos e até chegam a ser abordadas por agressores sexuais, mas, infelizmente, a gente vai ter responsáveis que impulsionam esse tipo de prática. Porque, por exemplo, se eu sou mãe e eu vou com a minha filha para um reality show onde eu sei que ela está sendo um objeto usado por um influencer a partir da sexualização do seu corpo e que isso, em alguma medida, vai trazer, sim, sequelas. Talvez não agora, porque agora é só o dinheiro e a fama que está em jogo para aquela família. Mas que eu preciso, enquanto mãe, ser responsável o suficiente e entender que eu não posso negociar a dignidade da minha filha. Eu não posso negociar a infância da minha filha, do meu filho. Eu não posso negociar, em hipótese alguma, a proteção em função daquela fama, daquela grana. Então, a miserabilidade vai fazer com que, infelizmente, essas famílias sejam acessadas e que esses valores que são negociados, eles sejam vistos como sendo algo maior do que a própria proteção da criança ou adolescente. Então, o TikTok, por exemplo, está cheio de vídeos de pais, de mães, de tias, de avós, mandando lá a criança, vai lá, faz a dancinha que está na alta, faz a dancinha que está nas trends agora. E na maioria esmagadora das vezes, essa dancinha é dancinha que sexualiza a criança ou adolescente, né? E que vai ter ali zilhões de compartilhamentos. Ai, que bonitinho! Então, às vezes, as pessoas, como o André falou, a sociedade, de modo geral, ela não vai ter consciência de que aquele conteúdo é um conteúdo nocivo à proteção à criança ou adolescente. E que quando a gente faz uma denúncia, o próprio influencer, por exemplo, que está ali impulsionando aquilo, ele volta para fazer o vídeo como vítima. Por que eu fui denunciado tentando ajudar uma família, tentando ajudar uma criança, não sei o quê? E aí, a gente que está aqui do lado de cá, na rede de proteção à criança e adolescente, no sistema de garantia de direitos, somos nós que somos vistos como os vilões. Quando a gente denuncia o trabalho infantil atrelado à exploração sexual, nós somos vistos como os vilões. Então, infelizmente, a sociedade precisa ser educada para entender onde é o limite, o limiar entre, de fato, o que é saudável para a criança e adolescente nas redes sociais, o que passa a ser violação. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre o combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. A gente recebe assistente social, educadora social, especialista em gênero, desenvolvimento e políticas públicas, ativista de direitos humanos de mulheres, crianças e adolescentes, e membro da coordenação colegiada da rede representando o coletivo Mulher Vida, Rosana França. E também o pedagogo, comunicador popular, especialista em gestão educacional, coordenação da rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, está como coordenador do grupo Adolescer, instituição que atua com crianças e adolescentes na cidade do Recife, André Fidelis. Gente, partindo agora para o nosso próximo bloco de perguntas e começando por Rosana, como a gente pode prevenir que abusos ou exploração sexual de crianças e adolescentes possam ocorrer? A gente investe muito na conversa com a própria criança e o adolescente sobre seu corpo, sobre sexualidade, sobre o que são crimes sexuais, sobre a diferença, por exemplo, entre carinho e entre carícia, porque às vezes essas pessoas elas se aproximam da criança e do adolescente na maioria esmagadora das vezes, pela essa ausência afetiva que há no seio familiar. Então, a corrida das famílias pela sobrevivência, sobretudo as famílias pauperizadas desse país, faz com que o tempo de conexão com as crianças ele seja um tempo que não é muito lucrativo do ponto de vista do desenvolvimento dessa convivência saudável. Então, os agressores sexuais, que na maioria das vezes têm o triplo, o quadruplo de idade da vítima, são pessoas que já têm uma história de vida construída e que sabem exatamente como chegar na criança ou no adolescente para a prática tanto do abuso quanto da exploração sexual. Essas pessoas vão se aproximar da família, essas pessoas vão criar uma relação de confiança. Essas pessoas, na maioria das vezes, no caso dos abusos, são pessoas que já são de confiança da família, que circula dentro daquele seio familiar e que, a partir desse contato que já existe, essa pessoa vai começar a se aproximar dessa criança para obter prazeres sexuais. Então, quando é que esse abuso vai se transformar em exploração? Quando essa relação ela começa a ser permeada por uma troca, por uma venda, por uma negociação, ou através do próprio dinheiro, ou de favores ou de objetos. Então, esses agressores eles vão chegar nessa criança, eles vão chegar nessa adolescente oferecendo presentes, oferecendo passeios, oferecendo ingressos para ir para shows. E a partir de tudo isso se configura uma relação de amizade entre esse agressor e essa criança, esse adolescente. Logo mais, ele vai trazer as suas reais intenções. Então, quando você conversa com a criança e com o adolescente sobre o que é a violência sexual, como eles podem fazer para se proteger e, sobretudo, se livrar desse medo e dessa culpa de denunciar quando essas investidas acontecem, porque, pasmem, infelizmente, a gente vai ter vítimas que passam anos sendo vítima de um abuso ou de uma exploração sexual. Então, a gente vai ter casos que é um caso pontual, quando a pessoa foi vítima só naquele momento, mas a gente vai ter, infelizmente, pessoas, crianças e adolescentes que são uma vítima frequente daquele agressor e que por uma questão de medo ou de ameaças, elas não conseguem fazer a denúncia. Então, é imprescindível que os responsáveis criem uma relação de confiança, sobretudo de afeto com as crianças e os adolescentes, ao ponto dele poder olhar para você e ver em você alguém que ele possa abrir e trazer sobre aquele crime sexual. Porque a violência sexual não é como as violências, as outras violências, sobretudo a violência urbana, que você sai na rua, você é assaltado, ou alguém lhe agride fisicamente, e você chega em casa esbaforido e conta, olha, aconteceu isso comigo na rua, etc. A violência sexual, ela causa medo, ela causa repulsa, ela causa vergonha, ela vai causar na criança ou no adolescente a culpa. Então, para que ela, de fato, denuncie, e a gente fala denuncie, não é nem só ligar para o conselho tutelar ou para o Disque 100. Denunciar é só o fato dela abrir a boca e falar para alguém pela primeira vez, então isso já é uma denúncia. Então, se ela chega para a tia, se ela chega para a avó, se ela chega para o irmão, se ela chega para a professora, para alguém e diz, olha, aconteceu isso comigo, ela já fez uma denúncia. Agora, oficializar uma denúncia é um outro passo, que é chegar até os órgãos da ponta, que é o Conselho Tutelar, o Ministério Público e outros serviços. Mas é muito importante que a gente trabalhe na perspectiva da autoproteção, dos direitos sexuais, do conhecimento e reconhecimento dos seus corpos, de suas partes íntimas, para que a gente possa, de fato, dizer para essa criança ou para esse adolescente que o que é, de fato, uma relação saudável e o que é uma violência sexual quando esse adulto se aproxima. Então, à medida que alguém aproxima de você e você não se sente confortável, você não se sente bem, essa pessoa vai lhe causando medo, vai lhe causando repulsa, sem nem tocar em você, então ali a gente já tem uma prática de uma violência sexual, que é o abuso sem contato físico. Mas se de fato já se concretizou, tocando no seu corpo, nas suas partes íntimas, já temos aí também a configuração do abuso com o contato físico. E se a pessoa já ofereceu algo em troca de tudo isso, a gente já tem a exploração sexual também, propriamente dita, do ponto de vista legal da descrição do conceito das violências sexuais. Então, é isso que a gente vem trazendo e vem fazendo durante o ano inteiro com crianças e adolescentes a partir do nosso trabalho. André, gostaria de complementar? Eu estou contemplado com o que a Rosana falou de maneira perfeita. Eu acho que todas as informações que ela traz devem ser tempo todo propagado, toda hora, para que chegue a muitas pessoas. É, mas eu só queria ressaltar alguns dados que eu anotei aqui, é que de 2022, no primeiro semestre de 2022, a gente teve 78 mil denúncias com relação a abuso de exploração sexual contra criança e adolescente. E de 2022 para 2023, a gente teve um aumento de 77,13% do número desses casos. A gente tem alguns números também da SDS sobre violência sexual na internet. E se sobressai o de compartilhamento de conteúdos pornográficos de criança e adolescente, que está uma febre aí, muito forte isso, propagado o tempo todo, todo momento, que é chamado agora dos PECs, né? São fotos e vídeos com conteúdos pornográficos de criança e adolescente que está sendo aí o tempo todo lançado aos quatro ventos na internet. E tem um dado também da SaferNet, que recebeu em 2023 71.867 denúncias relacionadas a abuso e exploração sexual na internet, que ela bateu a marca histórica assim, de casos recebidos no meio virtual. Isso faz a gente refletir duas coisas. O primeiro é que a tecnologia ela está sendo processada num ritmo maior do que a gente consegue acompanhar. Primeiro fato. O segundo fato, mais uma vez, eu bato na tecla da regulação da internet. Sem ela, não tem como a gente enfrentar isso. Não tem. É impossível a gente enfrentar isso. Bom, aproveitando o que você falou, André, essa seria justamente a minha próxima pergunta. Já que o tema de hoje é o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet, qual a importância que a regularização da internet tem para que crimes como esse não possam ocorrer? A primeira coisa, eu acho que é a responsabilização também das big techs, da Meta, do X, do TikTok, porque é o seguinte, o que a caixa preta, assim, o tesouro escondido dessas plataformas é como o algoritmo se movimenta, porque ninguém sabe. A gente tem ideia, tem alguns estudos com relação a isso, mas é preciso que essa caixa ela seja aberta para que a gente possa visualizar melhor como é que um conteúdo consegue viralizar com mais facilidade, outro não. Como é que essa informação ela chega nas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente responsabilizar as big techs. A segunda coisa é que, com a regulação da internet, né, eu vou conseguir chegar mais facilmente a quem cometeu o crime. Porque se o Marco Civil ele tem como um de seus eixos central garantir a privacidade, a liberdade de expressão, isso daí tem várias conotações e sentidos a ver quem analise. Mas se a gente consegue organizar melhor isso em diretrizes, eu posso ser chegado mais rápido a quem comete esses tais crimes na internet. E tem outra questão que é bastante fundamental, que você tem algumas plataformas que são abertas, tipo mais ou menos aberta, quase a totalidade aberta, como o Instagram e o TikTok, por exemplo, que você posta lá no feed ou nos stories e todo mundo vê. Todo mundo que está na sua rede de relações, ou agora o Instagram e o TikTok, eles entregam também para pessoas que não são seus amigos e tal. Você vai girando esse conteúdo a depender do algoritmo, como eu falei agora, que é uma caixa preta da internet. Mas você também tem as plataformas que são mais fechadas, que são privativas, assim. E aí é onde acontece também grande parte dos crimes sexuais e crimes sexuais contra criança e adolescente. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é bastante restrito, né? É seu ali. Você se comunica com um número de pessoas que só você sabe, que são aquelas pessoas que você está se comunicando. O Telegram é um absurdo o tanto de infração que aquela plataforma ali causa, assim. Tudo quanto é porcaria, assim, coisas absurdas, você consegue achar no Telegram. Assim. Eu fico impressionado, assim, com os absurdos que eu leio de informação que me trazem, né? Então, muito mais do que você regular também essas plataformas que são mais abertas, Como é que a gente também monitora essas plataformas que são mais fechadas, que são restritas, que são privativas, directs, que a relação é constituída a partir do diálogo que você tem com outra pessoa? Eles colocam ali que o sistema é criptografado, mas isso também não é verdade. Assim. Todas as plataformas elas têm acesso irrestrito aos conteúdos que são produzidos dentro dela. Isso é fato. Assim. Nada na internet é escondido a tal ponto que possa ser destruído e ninguém saiba nada. As plataformas sabem tudo o que acontece lá, até mesmo porque elas têm que ter um controle tecnológico sobre as pessoas que as manipulam, que as usam, né? Rosana, gostaria de acrescentar? Sim, eu acho que a gente precisa continuar fazendo os processos de denúncia, por mais fragilidade que haja, né, nessa responsabilização e monitoramento, mas a gente sabe que quando as denúncias elas vão para as fontes que de fato estão aí na disposição de encaminhar para as autoridades, porque assim, eu já nem denuncio mais para a plataforma, eu faço uma denúncia direto no site da Polícia Federal, na SaferNet, no hotline da SaferNet, para que eles possam, de fato, junto com a Polícia Federal, investigar e ver, porque veja, a internet não é terra sem lei, né? Então, eu, você, um ser comum, não consegue rastrear esses links, não consegue, mas a polícia sim, e ela tem a obrigação de fazer isso. A justiça precisa quebrar o sigilo dessas plataformas, e quando vê um conteúdo que você observa que ele está infringindo os direitos de criança e adolescente, tem que ser investigado até que se prove o contrário. Então, a gente precisa denunciar e precisa divulgar, né, esses espaços de denúncia para que a gente possa alcançar. Ainda sobre a SaferNet, esse dado que o André falou, que foi do ano passado, veja, a última vez que a gente teve um dado no Brasil de 51 mil denúncias foi em 2008. Estamos em 2023 e houve esse aumento. Aumentamos em 84% o número de denúncias de crimes sexuais. Das 101 mil denúncias de violação dos direitos humanos, 84 foram apenas de crimes sexuais na internet. Veja o nível de perigo que está as redes sociais para criança e adolescente. Então, a gente precisa continuar fazendo essa denúncia. Por isso que a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual aqui em Pernambuco escolheu esse tema esse ano para alertar as famílias, para alertar a sociedade, para alertar crianças e adolescentes sobre isso. Bom, pessoal, a gente está chegando já para o fim do programa. E antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês para realizar uma fala final. Eu vou começar com assistente social, educadora social, especialista em gênero, desenvolvimento e políticas públicas, ativista de direitos humanos de mulheres, crianças e adolescentes e membro da coordenação colegiada da rede representando o coletivo Mulher Vida, Rosana França. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite em nome da Rede de Enfrentamento e dizer que nós estamos o ano inteiro atuando, né, e convido também as organizações que nos escutam e que trabalham com crianças em alguma medida, os estudantes, as universidades a se somarem com a gente nessa luta cotidiana. O 18 de maio é o dia ícone, como eu falei no início, mas a nossa luta ela é o ano inteiro. Nós fazemos trabalho de prevenção, de enfrentamento. Nós estamos agora na luta aqui no estado de Pernambuco para implementar o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, que está atrasado há mais de 5 anos. E, infelizmente, a gente não consegue finalizar a construção de um novo plano que vai tratar de prevenir e enfrentar as violências sexuais no nosso estado. Então, chama a atenção de vocês para isso, dizer que é preciso que haja políticas públicas aqui em Pernambuco para enfrentar as violências sexuais, sobretudo nas escolas. A gente sabe que as escolas de Pernambuco elas se sobressaem com a interação nas redes sociais. As crianças e adolescentes aqui da rede pública têm gravado muitos vídeos para as redes sociais, têm ganhado fama no Brasil e no mundo com a farda de Pernambuco sendo ícone, né, de mobilização nas redes sociais, mas, infelizmente, muitos desses conteúdos são sexualizados. Então, as escolas precisam tomar uma atitude, a Secretaria de Educação do Estado precisa pensar o ambiente escolar como um ambiente de proteção também aos crimes sexuais. Eu finalizo agradecendo e deixando esse alerta para que os profissionais atentem para isso e não permita que uma instituição de ensino seja um ambiente que também propaga a violência sexual a partir de conteúdos elaborados pelos alunos, mas que não tem essa orientação de que isso pode se transformar em conteúdos pornográficos. Muito obrigado, Rosana. A gente agradece imensamente a sua participação. Agora eu passo a palavra para o pedagogo, comunicador popular, especialista em gestão educacional, coordenação da rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e está como coordenador do Grupo Adolescer, instituição que atua com crianças e adolescentes na cidade do Recife, André Fidelis. Eu agradeço também a oportunidade, né, que a rede de enfrentamento está tendo para falar aqui em tantos outros locais de mídia. Acho que é importante. Eu reitero também essa chamada que Rosana fez de universidades, escolas, grupos, a se organizarem, a estar aí presente para enfrentar a violência sexual contra criança e adolescente. E também eu queria trazer aqui 5 pontos que eu acho importante para contribuir, né, com esse debate, assim, contra a violência sexual na internet de maneira geral também. Primeiro, a questão, eu reitero novamente, continuo batendo nessa tecla, porque eu acho que é uma tecla que a gente tem que defender mesmo, que é a regulação da internet, primeira coisa. A segunda é que é preciso também investir em campanhas de publicidade, sobretudo os governos, federal, municipal, estadual, na internet, no rádio, televisão, sobre enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. Tem que investir mesmo, tem que propagar os meios de denúncia, o que acontece, enfim, todas as possibilidades possíveis. Isso tem que ocorrer na televisão, nos comerciais, o tempo todo, para que chegue mais e mais casos essa informação. A terceira é que esse tema, ele deve ser trabalhado constantemente nas escolas, por isso também campanhas educacionais nas escolas devem ser feitas. E eu penso que esse tema não deveria nem ser trabalhado de maneira transversal, como fala os PCNs e a LDB. Eu acho que o enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente, ela deveria ser matéria escolar mesmo, ela deveria ser, vai ter campanha, assim, as escolas deveriam aderir isso nos seus currículos anuais para discutir essa, porque é uma violência que ela é muitas vezes escondida, né? Ela é imperceptível, assim, ela é o tempo todo dentro de casa, mas ninguém comenta muito sobre isso. A quarta questão é que os órgãos de governo devem abrir editais para financiamento de instituições sociais para trabalhar a prevenção e enfrentamento da violência sexual. E, por fim, esse ponto que Rosana trouxe, que eu acho importante enfatizar, que o plano, né, estadual de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. O governo tem que abraçar isso, não é possível, assim, está caduco, assim, ninguém toma um posicionamento, não toma frente, que é necessário voltar a discutir isso para a implementação aqui e atrelar ele, obviamente, a orçamentos aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigado, André, pela participação. É isso, Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Tauan Batista, de jornalismo. Na coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral. E na edição de podcast, Isabel Baé. Tchau, tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.